sangue tá na alma, coisa que não muda. Eis aqui só mais um filho da rua, e vejo vários manos correndo atrás do sonho, e sinto a desigualdade como um incômodo. Quero te ver sorrir, quero te ver vencer, e fortalece a luta, quem sofre com você pode crer. Irmão, a vida não é fácil, o tempo não parou pra me juntar os meus pedaços. A fé permanece, nunca se abalou, no meio da tempestade eu vi quem me amparou. Não importa a cor, nacionalidade, sexo, foi por todos que Jesus morreu de braços abertos. Agora olhe pra mim e olhe pra si mesmo, e veja que nada do que temos paga o preço. O que dói não é olhar pra trás e relembrar, é saber que as coisas boas nunca irão voltar. Mas tá firmão, ainda prossegue 2009, entre erros e acertos continuo nos corre. Daqui olho pra cima e vejo as estrelas, de terno e gravata, com as malas na mesa, e corto com uma faca que mata com frieza. Consciência não pesa, doutor, sente as consequências. Defendo o que tá no sangue, é o que cê discrimina. O povo excluído, mas visto pelas bênçãos divinas. Quem foi que disse que o amor não importa? Vai vendo aos poucos quem sente o ódio, sufoca. Olhe pra nós e veja o que nós temos, nosso lugar nos palcos, mostrando o que seremos. Minha fé tá em Deus, minha fé tá na Bíblia, que pro ser é um mero livro, pra mim é uma saída. Defendo o nosso lado, defendo o meu povo. Dói pra quem sentiu, escorreu sangue no rosto, mas o nosso time é forte. Ideia de quebrada, engatilha as palavras, segura a rajada. Força da sua inveja só nos leva adiante. Cê não tira de mim o rap que tá no sangue, porque a nossa raça vale mais que diamante. Escorre o verdadeiro, conhece o que tá no sangue, sente em cada passo que seu ódio vira rap. Aqui seu preconceito cada vez nos fortalece, porque a nossa raça vale mais que diamante. Escorre o verdadeiro, conhece o que tá no sangue, sente em cada passo que seu ódio vira rap. Aqui seu preconceito cada vez nos fortalece. Tá no sangue, tá na mão calejada, bang bang. Esta pra nós somente lágrima, enquanto seguimos matando, morrendo, perdendo parentes, amigos. Somos aplaudidos somente por quem não sabe o que é a dor, nunca passou. Nada semelhante, nunca se humilhou, porque o boy nunca sentiu gás lacrimogênio. Sobrevivendo na maldade, desafiando o tempo. Falo dos boys você sentir que não existe motivo pra gente se matar entre nós e deixar bem os ricos. Somos irmão tanto na cor, também na situação. Se tu pedir um real pra quem tem, tu recebe ou não. Os pobres são os verdadeiros herdeiros da terra santa. Defenda a favela, maluco é nossa herança. Então por que não começar educando os meninos? Fazer o contrário da Globo que robotiza de destinos, dita gostos, estilos. Enquanto estamos vivos, lutamos e resistimos. Peço que cessem os tiros, cê tá me ouvindo? Por favor, escute meu pedido, pense bem nisso. Um dia pode ser os nossos filhos envolvidos, porque a nossa raça vale mais que diamante. Escolhe o verdadeiro, conhece o que tá no sangue, sente em cada passo que seu ódio vira rap. Aqui seu preconceito cada vez nos fortalece, porque a nossa raça vale mais que diamante. Escolhe o verdadeiro, conhece o que tá no sangue, sente em cada passo que seu ódio vira rap. Aqui seu preconceito cada vez nos fortalece. Tá na mente, fica na lembrança sem coragem. Tá no sangue o ódio de matar pelas verdade. A vida é diferente do que na mídia é exibindo. Coloca a máscara, enche o cachê e aplaudido. Na rua realidade aqui se torna outra coisa. Com chances é você, é o fruto de sua escolha. A ferida que não fecha, sempre vai doer. Deixa que sente no sangue, mostrar pra você. Não medico ou humana, não depende desse sistema. Já vi essa cena, que vem ajudar só traz problema. Vai junto às suas armas e tenta me destruir. Pra onde quer que eu vá, sinto Deus perto de mim. Tá na pele, tá no olhar, tá no jeito de sorrir. Humildade representada no modo de vestir. Cê ligou na aparência, pensa que não diz nada. Mentira, ela reflete o que tá na alma. Homem ignorante, escuta a voz que tá falando. Deus criou só uma raça, eu vou ser o ser humano. Infelizmente a casa cai e os próprios se demonstram. O luxo que vende a raça e mina a confiança. Longe do preconceito, mas quero que se formou. Saudade de chumbo já está no sangue o sofredor. Porque a nossa raça vale mais que diamante. Escolhe o verdadeiro, conhece o que tá no sangue, sente em cada passo que seu ódio vira rap. Aqui seu preconceito cada vez nos fortalece, porque a nossa raça vale mais que diamante. Escolhe o verdadeiro, conhece o que tá no sangue, sente em cada passo que seu ódio vira rap. Aqui seu preconceito cada vez nos fortalece.